1229, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 125, 1, gol 1229, boa noite. Alpha 3 Fox, proceda, bom dia. Alpha 3 Fox, Alpha 3 Fox, autorizado iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. O Xanã 6251, Xanã Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 6835251, Xanã 6251, muito obrigado, bom dia. Salvador, agora autorizado Alpha X-Ray Fox, reporte alterno. Salve, Salvador, lá do Alfa 3 Fox, Alfa 3 Fox, Alfa 3 Fox, bom dia. Comandador, bom dia, Gol 9776 com informação Gol. 9776, senhora identificação, vai pelo para interceptar a chegada bom, se desce para 4.000 pés, ajuste na 095. A senhora identificação, voe pelo para interceptar a chegada bom, se desça aí mantenha 4.000 pés, ajuste na 095. Ok, voando pelo para 4.000, 1015, Salvador, bom dia, Xaner 6225 com a Golf. Xaner 6225, contato radar estabelecido a 4 milhas noroeste da posição Conde. Após Conde, voe bom, se for interceptar a chegada bom, se descendo para nível de voo 050. Eita, após bom, entra na bom, descendo para o 0050, no ideal, 6285. O 9776 do setor 2000 está aí sem restrições, autorizado LS, reporte estabilizado. Ok, para 2000 pés com 1015, autorizado, ILS e acusará estabilidade, no 9736. Xeremia 225, desça para 2000 pés sem restrições, autorizado procedimento, reporta estabilizada. 3000 sem restrições, está autorizado, vai reportar estabilizado, 6225. ILS, o gol 9776. É o 776, ciente, torre, no 8 do sinal 95. Obrigado. dia, Gol 9776. Gol 9776, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus no 0 norte. E depois na pista 10, qual é a frequência do solo, hein? A frequência do solo 121.9. Ah, tá bom, acho que vai mudar. Tá bom, obrigado. 6222, tem possibilidade da fora de dona? Pista está molhada, Salvador? Afirmo, pista molhada. Gol 9776. 9776, solo 22, táxi via Alfa, Juliette, portão 11 na minha escuta. Juliette, portão 11, você escuta, gol 9776. PNS, visual 6225. 225 ciência, torre no 8, decimal 95. 295. Torre Salvador, pontinho, Xané 6225, final da ILS da 10 do A. Xané 6225, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0-5, pista molhada, chuva leve. Afirmativo, livre pouso, pista molhada, 6225.